A Sura da Vaca. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Zalika al-kitab la rayba fih, hudan lil-muttaqin. Alif Lam Mim. Esse é o livro. Nele não há dúvida alguma. É orientação para os piedosos. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. E que creem no que foi descido do céu para ti e no que fora descido antes de ti e se convencem da derradeira vida. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Por certo, aos que renegam a fé, é-lhes igual que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Alá selou-lhes os corações e o ouvido, e sobre suas vistas a névoa, e terão formidável castigo. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. E dentre os homens há quem diga: cremos em Alá e no derradeiro dia, enquanto não são crentes. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Procuram enganar Alá e aos que creem, mas não enganam senão a si mesmos e não percebem. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Em seus corações há enfermidade. Então Alá acrescentou-lhes a enfermidade e terão doloroso castigo porque mentiam. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. E quando se lhes diz: não semeeis a corrupção na terra, dizem: somos apenas reformadores. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ora, por certo, são eles mesmos os corruptores, mas não percebem. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. E quando se lhes diz: crede como creem as dignas pessoas, dizem: creremos como creem os insensatos? Ora, por certo, são eles mesmos os insensatos, mas não sabem. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إنا inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. E quando deparam com os que creem, dizem, cremos. E quando estão a sós com seus demônios, dizem, por certo, estamos convosco, somos apenas zombadores. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah zombará deles e lhes estenderá sua transgressão, continuando eles às cegas. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Esses são os que compraram o descaminho pelo preço da orientação. Então seu comércio não lucrou e eles não foram guiados. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Seu exemplo é como daqueles que acenderam fogo e quando este iluminou o que havia ao seu redor, Alá foi-se-lhes com a luz e deixou-os nas trevas onde não enxergam. São surdos, mudos, cegos. Então, não retornam à fé. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ou como daqueles que sob intensa chuva do céu, em que há trevas e trovões e relâmpagos, tapam com os dedos os ouvidos contra os raios ruidosos para se precatarem da morte. E Alá está sempre abarcando os renegadores da fé. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. O relâmpago quase lhes arrebata as vistas. Cada vez que lhes ilumina o caminho, neles andam, e quando lhos entenebrece, detém-se. E se Alá quisesse, ir-se-lhes-ia com o ouvido e as vistas. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó humanos, adorai vosso Senhor que vos criou e aos que foram antes de vós, na esperança de serdes piedosos. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. É Ele quem vos fez da terra leito e do céu teto edificado, e fez descer do céu água com que fez sair dos frutos sustento para vós. Então não façais semelhantes a Alá enquanto sabeis. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. E se estáis em dúvida acerca do que fizemos descer sobre nosso servo, fazei vir uma sura igual à dele, e convocai vossas testemunhas em vez de Alá, se sois verídicos. E se não o fizerdes, e não o fareis, guardai-vos do fogo, cujo combustível são os homens e as pedras, o qual é preparado para os renegadores da fé. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Aos que creem fazem as boas obras que terão jardins abaixo dos quais correm rios. Cada vez que forem sustentados por algo de seus frutos dirão, eis o fruto porque fomos sustentados antes, enquanto o que lhes for concedido será apenas semelhante, e neles terão esposas puras e neles serão eternos. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa alfasiqin. Por certo, Alá não se peja de propor um exemplo qualquer, seja de um mosquito ou de algo superior a este. Então, quanto aos que creem, eles sabem que ele é a verdade de seu Senhor. E quanto aos que renegam a fé, dizem, que deseja Alá com este exemplo? Com ele Alá descaminha a muitos, e com ele guia a muitos, e não descaminha com ele, senão os perversos. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Que desfazem o pacto de Allah após havê-lo firmado e cortam o que Allah ordena estar unido e semeiam a corrupção na terra. Esses são os perdedores. Como podeis renegar a Alá enquanto ele vos deu a vida quando estáveis mortos? Em seguida, far-vos-á morrer, em seguida, dar-vos a vida, e finalmente, a ele sereis retornados. Ele é quem criou para vós tudo o que há na terra. Em seguida, voltou-se para o céu e dele formou os sete céus. E ele de todas as coisas é onisciente. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. E quando teu Senhor disse aos anjos, Por certo, farei na terra um califa. Disseram, farás nela quem nela semeará a corrupção e derramará o sangue, enquanto nós te glorificamos com louvor e te sagramos? Ele disse, por certo, sei o que não sabeis. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. E ele ensinou a Adão todos os nomes dos seres. Em seguida, expô-los aos anjos e disse, informai-me dos nomes desses, se sois verídicos. Disseram, glorificado sejas, não temos ciência outra senão a que nos ensinaste. Por certo, tu és o onisciente, o sábio. Olha, ya Adam, anbi'hum bi'asmaihim. Falamma anba'ahum bi'asmaihim, qala alam aqul lakum. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Ele disse, ó Adão, informa-os de seus nomes. E quando este os informou de seus nomes, ele disse, não vos disse que, por certo, sei do invisível dos céus e da terra, e sei que o mostrais e o que o ocultáveis. E quando dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão, então eles prosternaram-se, exceto Iblis. Ele recusou fazê-lo e se ensoberbeceu e foi dos infiéis. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. E dissemos, ó Adão, habita tu e tua mulher o paraíso, e dele comei fartamente onde quiserdes, e não vos aproximeis desta árvore, pois seríeis dos injustos. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. E Satã fê-los incorrer em erro por causa dela, e fê-los sair de onde estavam. E dissemos, descei, sendo inimigos uns dos outros, e tereis na terra residência e gozo até certo tempo. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Então Adão recebeu palavras de seu Senhor, e ele se voltou para ele remindo-o. Por certo, ele é o remissório, o misericordiador. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Dissemos, desceis todos dele. Então, se vos chega de minha orientação, aqueles que seguirem minha orientação, por eles nada haverá que temer e eles não se entristecerão. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. E os que renegarem a fé e desmentirem nossos sinais, esses serão os companheiros do fogo, nele serão eternos. Ya bani Israel, اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. Ó filhos de Israel, lembrai-vos de minha graça com que vos agraciei, e sede fiéis a meu pacto. Eu serei fiel a vosso pacto, e a minha então venerai-me. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. E crede no que fiz descer, confirmando o que está convosco, e não sejais os primeiros renegadores dele, e não vendais meus sinais por ínfimo preço, e a mim então temei-me. E não confundais o verdadeiro com o falso, e não oculteis a verdade enquanto sabeis. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. E cumpri a oração, e concedei a zaká, e curvai-vos com os que se curvam. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ordenais a bondade às outras pessoas e vos esqueceis de vós mesmos enquanto recitais o livro? Então, não razoais? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Implorai ajuda com a paciência e a oração, e por certo, esta oração é bem penosa, exceto para os humildes. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Que pensam que depararão com seu Senhor e que a Ele retornarão. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ó filhos de Israel, lembrai-vos de minha graça com que vos agraciei e de que vos preferi aos mundos. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. E guardai-vos de um dia em que uma alma nada poderá quitar por outra alma, e não se lhe aceitará intercessão, nem se lhe tomará resgate, e eles não serão socorridos. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. E lembrai-vos de quando vos salvamos do povo de Faraó, enquanto eles vos infligiam o pior castigo, degolavam vossos filhos e deixavam vivas vossas mulheres. E nisso houve de vosso Senhor formidável prova. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. E lembrai-vos de quando, por vós, separamos o mar, então salvamos-vos e afogamos o povo de Faraó enquanto olháveis. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. E lembrai-vos de quando fizemos promessa a Moisés durante 40 noites. Em seguida, depois dele, tomastes o bezerro por divindade e fostes injustos. Em seguida, depois disso, indultamo-vos para ser desagradecidos. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. E lembrai-vos de quando concedemos a Moisés o livro e Al-Furqan para vos guiardes. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. E lembrai-vos de quando Moisés disse a seu povo: ó meu povo, por certo fostes injustos com vós mesmos, tomando o bezerro por divindade. Então voltai-vos arrependidos para vosso Criador e matai-vos. Isso vos é melhor junto de vosso Criador. Então ele voltou-se para vós, remindo-vos. Por certo, ele é o remissório, o misericordiador. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. E lembrai-vos de quando dissestes: ó Moisés, não creremos em ti até que vejamos Alá declaradamente. Então o raio apanhou-vos enquanto olháveis. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Em seguida, ressuscitamo-vos após vossa morte para serdes agradecidos. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. E fizemos sombrear-vos as nuvens, e fizemos descer sobre vós o maná e as codornizes, e dissemos: comei das coisas benignas que vos damos por sustento. E eles não foram injustos conosco, mas foram injustos com si mesmos. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. E lembrai-vos de quando dissemos: entrai nessa cidade e dela comei fartamente, onde quiserdes, e entrai pela porta, prosternando-vos, e dizei: perdão. Nós vos perdoaremos os erros, e acrescentaremos graças aos benfeitores. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Mas os injustos trocaram por outro dizer o que lhes havia sido dito. Então fizemos descer sobre os injustos um tormento do céu pela perversidade que cometiam. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. E lembrai-vos de quando Moisés pediu água para seu povo e dissemos: bate na pedra com tua vara. Então dela emanaram 12 olhos d'água. Com efeito, cada tribo soube de onde beber. Comei e bebei do sustento de Alá, e não semeeis a maldade na terra, sendo corruptores. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. E lembrai-vos de quando dissestes: ó Moisés, não suportaremos um só alimento. Então suplica por nós a teu Senhor, nos faça sair algo do que a terra brota, de seus legumes e de seu pepino, e de seu alho e de sua lentilha e de sua cebola. Ele disse: trocareis o que é melhor pelo que é pior? Descei a uma metrópole, e por certo tereis o que pedis. E a vileza e a humilhação estenderam-se sobre eles, e incorreram em ira de Alá. Isso porque renegavam os sinais de Alá e matavam sem razão os profetas. Isso porque desobedeceram e cometiam agressão. Inna alladhina amanu walladhina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billahi wal-yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Por certo, os que creem e os que praticam o judaísmo e os cristãos e os sabeus, qualquer dentre eles que creu em Alá e no derradeiro dia e fez o bem, terá seu prêmio junto de seu Senhor. E nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. E lembrai-vos de quando firmamos aliança convosco e elevamos acima de vós o monte, dizendo: tomai com firmeza o que vos concedemos e lembrai-vos do que há nele, na esperança de serdes piedosos. Em seguida, depois disso, voltastes às costas. E não fora o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, seríeis dos perdedores. E com efeito sabeis os que vós cometeram agressão no sábado, então dissemos-lhes: sede símios repelidos. E fizemos dessa punição tormento exemplar para o seu presente e para o seu futuro e exortação para os piedosos. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ E lembrai-vos de quando Moisés disse a seu povo: Por certo, Alá ordena-vos que imoleis uma vaca. Disseram, toma-nos por objeto de zombaria. Ele disse, Alá me guarde de ser dos ignorantes. قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ Disseram, suplica por nós a teu Senhor, torne evidente para nós como é ela. Disse, ele diz que por certo é uma vaca nem velha nem nova, meã entre estas, então fazei o que vos é ordenado. قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ Disseram, suplica por nós a teu Senhor, torne evidente para nós qual é sua cor. Disse, Ele diz que, por certo, é uma vaca amarela, de cor viva. Alegra os olhadores. Disseram, suplica por nós a teu Senhor, torne evidente para nós como é ela. Por certo, para nós, todas as vacas se assemelham, e por certo, se Alá quiser, seremos guiados. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون Disse, ele diz que por certo é uma vaca não dócil para lavrar a terra nem para regar o campo lavrado, sã, sem mancha alguma. Disseram, agora chegaste com a verdade, e imolaram-na e quase não o fizeram. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ E lembrai-vos de quando mataste um homem e disputaste sobre ele, e Alá estava desvendando o que ocultáveis. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Então dissemos, batei-lhe com parte dela, assim Alá dá vida aos mortos e vos faz ver seus sinais para razoardes. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Em seguida, depois disso, vossos corações se endureceram e se tornaram como as pedras, ou mais veemente na dureza. E por certo, há, dentre as pedras, aquelas das quais os rios emanam, e por certo há dentre elas as que se fendem e delas a água sai, e por certo há dentre elas as que se baixam por receio de Alá, e Alá não está desatento ao que fazeis. Então, aspirais a que eles creiam em vós, enquanto com efeito um grupo deles ouvia as palavras de Alá, em seguida, após havê-las entendido, distorciam-nas, enquanto sabiam? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. E quando eles deparam com os que creem, dizem: cremos. E quando estão a sós uns com os outros, dizem: vós lhes contais o que Alá sentenciou para vós, a fim de argumentarem com isso contra vós, diante de vosso Senhor? Então, não razoais? E não sabem eles que Alá sabe o de que guardam segredo e o que manifestam? وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. E dentre eles, há iletrados que não sabem do livro, senão vãs esperanças, e nada fazem, senão conjeturar. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Então, ai dos que escrevem o livro com as próprias mãos. Em seguida dizem: isso é de Alá, para os venderem por ínfimo preço. Então, ai deles pelo que escrevem com as próprias mãos, e ai deles pelo que logram. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. E dizem: o fogo não nos tocará senão por dias contados. Dize, Muhammad: firmastes pacto com Alá, então Alá não faltará a seu pacto? Ou dizeis de Alá o que não sabeis? Bala, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Sim. Aqueles que cometem o mal e são abarcados por seus erros, esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. E os que creem fazem as boas obras, esses são os companheiros do paraíso. Nele serão eternos. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. E lembra-lhes de quando firmamos aliança com os filhos de Israel. Não adorareis senão Alá, e tende benevolência para com os pais e os parentes e os órfãos e os necessitados. E dizei aos homens belas palavras, e cumpri a oração, e concedei a zaká. Em seguida, exceto pouco de vós, voltastes as costas, dando de ombros. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. E lembrai-vos de quando firmamos aliança convosco. Não derramareis vosso sangue, e não vos fareis sair uns aos outros de vossos lares. Em seguida, reconheceste-lo enquanto o testemunháveis. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Em seguida, ei-vos que vos matais uns aos outros e fazeis sair de vossos lares um grupo de vós, auxiliando-vos contra eles com o pecado e a agressão. E se eles chegam a vós como cativos, resgatai-los enquanto vos é proibido fazê-los sair. Credes então numa parte do livro e renegais a outra parte? E a recompensa de quem vos faz isso não é senão a ignomínia na vida terrena, e no dia da ressurreição serão levados ao mais veemente castigo, e Alá não está desatento ao que fazeis. Ulaika alladhina ishtarau al-hayata ad-dunya bil-akhirah فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Esses são os que compraram a vida terrena pela derradeira vida. Então o castigo não se lhes aliviará e não serão socorridos. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. E com efeito, concedemos a Moisés o livro e fizemos seguir depois dele os mensageiros. E concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências e amparamo-lo com o Espírito Sagrado. E será que cada vez que o mensageiro vos chegava com aquilo pelo que vossas almas não se apaixonavam, vós vos ensoberbecieis? Então, a um grupo desmentieis e a um grupo matáveis. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. E dizem: nossos corações estão encobertos. Não, Mas Alá os amaldiçoou por sua renegação da fé. Então, quão pouco creem. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. E quando lhes chegou um livro da parte de Alá, confirmando o que estava com eles, e eles antes buscavam a vitória sobre os que renegavam a fé, quando, pois, lhes chegou o que já conheciam, renegaram-no. Então que a maldição de Alá seja sobre os renegadores da fé. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. Que execrável o preço pelo qual venderam suas almas ao renegarem o que Alá fez descer, movidos pela revolta de que Alá fizesse descer algo de seu favor sobre quem ele quisesse dentre seus servos. Então, incorreram em ira sobre ira, e haverá para os renegadores da fé aviltante castigo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. E quando se lhes diz, crede no que Alá fez descer, dizem, cremos no que fora descido sobre nós, e renegam o que houvesse depois disso, enquanto isso é a verdade que confirma o que está com eles. Dize, por que então matastes antes os profetas de Alá, se sois crentes? وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. E com efeito, Moisés chegou-vos com as evidências. Em seguida, depois dele, tomastes o bezerro por divindade, enquanto injustos. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. E lembrai-vos de quando firmamos a aliança convosco e elevamos acima de vós o monte, dizendo, tomai com firmeza o que vos concedemos e ouvi. Disseram, ouvimos e desobedecemos. E por sua renegação da fé, seus corações foram imbuídos do amor ao bezerro. Dize, que execrável o que vossa fé vos ordena, se sois crentes. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dize, se a derradeira morada junto de Alá vos é consagrada, com exclusão de outras pessoas, anelai então a morte, se sois verídicos. E jamais a anelarão pelo que suas mãos anteciparam, e Alá dos injustos é onisciente. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. E em verdade, encontrá-los-ás os mais ávidos de vida, e mais ainda que os que idolatram. Cada um deles almeja viver 1000 anos, e a longevidade não o distanciará do castigo. E Alá do que fazem é onividente. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Dize Muhammad: quem é o inimigo de Gabriel, o é de Alá, pois, por certo, foi ele quem o fez descer sobre teu coração com a permissão de Alá, para confirmar o que havia antes dele e para ser orientação e alvíceras para os crentes. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna Allah aduwan lil kafirin. Quem é inimigo de Alá e de seus anjos e de seus mensageiros, e de Gabriel e de Miguel, por certo, Alá é inimigo dos renegadores da fé. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. E com efeito fizemos descer para ti versículos evidentes, e não os renegam senão os perversos. E será que cada vez que pactua um pacto, um grupo deles haverá de rejeitá-lo? Mas a maioria deles não crê. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. E quando lhe chegou o mensageiro da parte de Alá, confirmando que estava com eles, um grupo daqueles, a quem fora concedido o livro, atirou para trás das costas o livro de Alá, como se não soubessem. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. E seguiram o que os demônios recitavam acerca do reinado de Salomão. E Salomão não renegou a fé, mas foram os demônios que a renegaram. Eles ensinaram aos homens a magia e o que fora descido sobre os dois anjos Harut e Marut na Babilônia. E ambos a ninguém ensinaram sem antes dizer: somos apenas tentação, então não renegues a fé. E os homens aprenderam de ambos o com que separavam a pessoa de sua mulher. E eles não estavam com ela, prejudicando a ninguém, senão com a permissão de Alá. E eles aprenderam o que os prejudicava e não os beneficiava. E com efeito sabiam que quem a adquirisse não teria na derradeira vida quinhão algum. E em verdade que execrava o preço pelo qual venderam suas almas, se soubessem. إنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. E se eles crescem e fossem piedosos, em verdade, uma boa retribuição de Alá lhes seria melhor. Se soubessem. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Ó vós que credes, não digais a Muhammad Rainá, e dizei unzurna e ouvi. E para os renegadores da fé haverá doloroso castigo. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Nem os que renegam a fé dentre os seguidores do livro, nem os idólatras, almejariam que de vosso Senhor descesse algum bem sobre vós. E Alá privilegia com sua misericórdia a quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Qualquer versículo que abroguemos ou façamos esquecer, faremos chegar um melhor ou igual a ele. Não sabes que Alá, sobre todas as coisas, é onipotente? Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la naseer. Não sabes que de Alá é a soberania dos céus e da terra, e vós não tendes além de Alá nem protetor, nem socorredor? Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil-iman faqad dhalla sawaa'a as-sabeel. Ou quereis questionar vosso mensageiro como antes foi questionado Moisés? E quem troca a fé pela renegação da fé, com efeito, se descaminhará do caminho certo. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Muitos dos seguidores do livro almejaram por inveja vinda de suas almas, após haver se tornado evidente para eles a verdade, tornar-vos renegadores da fé, depois de haverdes crido. Então, indultai-os e tolerai-os, até que Alá faça chegar sua ordem. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. E cumpri a oração e concedei a zaká. E o que quer de bom que antecipeis a vossas almas, encontrá-lo eis junto de Alá. Por certo, Alá, do que fazeis, é onividente. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E dizem, não entrará no paraíso, senão quem é judeu ou cristão. Essas são suas vãs esperanças. Dize, trazei vossas provanças, se sois verídicos. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sim. Quem entrega a face a Alá enquanto benfeitor, terá seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. E os judeus dizem, os cristãos não estão fundados sobre nada. E os cristãos dizem, os judeus não estão fundados sobre nada, enquanto eles recitam o livro. Assim, os que nada sabem dizem algo igual a seu dito, e Alá julgará entre eles no dia da ressurreição naquilo de que discrepavam. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. E quem mais injusto que aquele que impede nas mesquitas de Alá se mencione seu nome e se esforça em arruiná-las? A esses, não lhes é admissível nelas entrarem senão temerosos. Há para eles na vida terrena ignomínia e haverá para eles na derradeira vida formidável castigo. E de Alá é o levante e o poente, e para onde quer que vos volteis, lá está a face de Alá. Por certo, Alá é munificente, onisciente. E dizem eles, Alá tomou para si um filho, glorificado seja ele. Nada tomou ele, mas dele é o que há nos céus e na terra. A ele todos são devotos. Badi'u as-samawati wal-ardi wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ele é o criador primordial dos céus e da terra, e quando decreta algo, apenas diz-lhe: se. Então é. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. E os que nada sabem dizem: que Alá nos fale ou que um sinal venha a nós. Assim, os que foram antes deles disseram algo igual a seu dito. Seus corações se assemelham. Com efeito, tornamos evidentes os sinais para um povo que deles se convence. Inna arsalnaka bilhaq bashiran wa nadhira. Por certo, nós te enviamos Muhammad com a verdade como alviçareiro e admoestador, e não serás interrogado acerca dos companheiros do inferno. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. E nem os judeus nem os cristãos se agradarão de ti até que sigas sua crença. Dize: por certo, a orientação de Alá é a verdadeira orientação. Mas se seguisses suas paixões após o que te chegou da ciência, não terias de Alá nem protetor, nem socorredor. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Aqueles a quem concedemos o livro recitam-no como deve ser recitado. Eles creem nele, e os que o renegam, esses são os perdedores. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Ó filhos de Israel, lembrai-vos de minha graça com que vos agracieis e de que vos preferi aos mundos. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. E guardai-vos de um dia em que uma alma nada poderá quitar por outra alma e não se lhe aceitará resgate, nem a beneficiará intercessão, e eles não serão socorridos. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. E lembrai-vos de quando Abraão foi posto à prova por seu Senhor com certas palavras, e ele as cumpriu. O Senhor disse: por certo, farei de ti dirigente para os homens. Abraão disse: e de minha descendência? Alá disse: meu pacto não alcançará os injustos. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. E lembrai-vos de quando fizemos da casa lugar de visita e segurança para os homens, e dissemos: tomai o Macom de Abraão por lugar de oração, e recomendamos a Abraão e a Ismael: purificai minha casa para os que a circundam, e para os que estão em retiro, e para os que se curvam e se prosternam. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. E lembrai-vos de quando Abraão disse: Senhor meu, faze desta uma cidade de segurança e dá dos frutos por sustento a seus habitantes, aqueles dentre eles que creem em Alá e no derradeiro dia. Alá disse: e a quem renega a fé, fá-lo-ei gozar por algum tempo. Em seguida, forçá-lo-ei ao castigo do fogo. E que execrável destino. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E lembrai-vos de quando Abraão levantava os alicerces da casa, e Ismael também, dizendo: Senhor nosso, aceita-a de nós, por certo, tu és o oniovinte, o onisciente. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Senhor nosso, e faze de ambos de nós muçulmanos para ti, e faze de nossa descendência uma comunidade muçulmana para ti, e ensina-nos nossos cultos, e volta-te para nós, remindo-nos. Por certo, tu és o remissório, o misericordiador. رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Senhor nosso, e manda-lhes o mensageiro vindo deles, o qual recitará para eles teus versículos, e lhes ensinará o livro e a sabedoria, e os dignificará. Por certo, tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. E quem, pois, rejeita a crença de Abraão, senão aquele cuja alma se perde na inépcia? E com efeito, escolhemo-lo na vida terrena, e por certo, na derradeira vida, será dos íntegros. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quando seu Senhor lhe disse: islamiza-te, disse: islamizo-me para o Senhor dos mundos. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إن إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. E Abraão recomendou-a a seus filhos, e assim também Jacó, dizendo: ó filhos meus, por certo Alá escolheu para vós a religião. Então, não morrais senão enquanto muslimes. Am kuntum shuhadaa id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'budun min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida. Ou fostes vós testemunhas quando a morte se apresentou a Jacó, quando ele disse a seus filhos: o que adorareis depois de mim? Disseram: adoraremos a teu Deus e a Deus de teus pais, Abraão, Ismael e Isaque, como um Deus único, e para ele seremos muslimes. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Essa é uma nação que já passou. A ela o que logrou e a vós o que lograstes. E não sereis interrogados acerca do que faziam. E eles dizem: sede judeus ou cristãos, vós sereis guiados. Dize Muhammad: não. Mas seguimos a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dizei: cremos em Alá, e no que foi revelado para nós, e no que fora revelado para Abraão, Ismael, Isaac e Jacó, e para as tribos, e no que fora concedido a Moisés e a Jesus, e no que fora concedido aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e para ele somos muslimes. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Então, se eles crerem no mesmo em que vós credes, com efeito, guiar-se-ão. E se voltarem às costas, por certo estarão em discórdia. Então Alá te bastará contra eles. E ele é o oniovinte, o onisciente. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Nossa religião é a tintura de Alá. E quem melhor que Alá em tingir? E a ele estamos adorando. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Dize: argumentais conosco sobre Alá, enquanto ele é o nosso Senhor e vosso Senhor, e a nós nossas obras, e a vós vossas obras. E para com ele somos sinceros? أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ou dizeis que Abraão e Ismael e Isaac e Jacó e as tribos eram judeus ou cristãos? Dize, sois vós mais sabedores ou Alá? E quem mais injusto que aquele que oculta um testemunho que tem de Alá? E Alá não está desatento ao que fazeis. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Essa é uma nação que já passou. A ela o que logrou e a vós o que lograstes, e não sereis interrogados acerca do que faziam. Sayaqulu as-sufaha minan-nas ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Os insensatos entre os homens dirão, o que os fez voltar as costas à sua direção, Qibla, para a qual estavam virados? Dize, Muhammad, é de Alá o levante e o poente, ele guia a quem quer a uma senda reta. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم E assim fizemos de vós uma comunidade mediana para que sejais testemunhas dos homens e para que o mensageiro seja testemunha de vós. E não fizemos a direção para a qual tu, Muhammad, estavas virado, senão para saber distinguir quem segue o mensageiro de quem torna atrás virando os calcanhares. E por certo, essa mudança é penosa, exceto para aqueles a quem Alá guia. E não é admissível que Alá vos faça perder as recompensas da fé. Por certo, Alá, para com os homens, é compassivo, misericordiador. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Com efeito, vemos o revirar de tua face para o céu. Então, nós voltar-te-emos em verdade para uma direção que te agrade. Volta, pois, a face rumo à mesquita sagrada. E onde quer que estejais, voltai as faces para o seu rumo. E por certo, aqueles aos quais fora concedido o livro, sabem que isso é a verdade de seu Senhor. E Alá não está desatento ao que fazem. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. E em verdade, se fizeres vir todos os sinais àqueles aos quais fora concedido o livro, eles não seguirão tua direção, nem tu seguirás a sua direção. E entre eles, uns não seguirão a direção dos outros. E em verdade, se seguisse suas paixões, após o que te chegou da ciência, por certo serias, nesse caso, dos injustos. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Aqueles aos quais concedemos o livro conhecem-no como conhecem a seus filhos, e por certo um grupo deles oculta a verdade enquanto sabe. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. A verdade vem de teu Senhor, então não sejas de modo algum dos contestadores. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E para cada um há um rumo para onde ele o faz voltar-se. Então, emulai-vos pelas boas ações. De onde quer que estejais, Alá vos fará vir a todos. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada. E por certo, esta é a verdade de teu Senhor. E Alá não está desatento ao que fazeis. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. E para onde quer que saias, volta a face rumo à mesquita sagrada. E onde quer que estejais, voltai as faces para seu rumo, a fim de que não haja, da parte das pessoas, argumentação contra vós, exceto dos injustos entre elas. Então, não os receeis, e receai-me, e isto para que eu complete minha graça para convosco e para vos guiardes. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Assim, enviamo-vos um mensageiro vindo de vós que recita para vós nossos versículos e vos dignifica e vos ensina o livro e a sabedoria e vos ensina o que não sabíeis. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Então lembrai-vos de mim, eu me lembrarei de vós, e agradecei-me e não me renegueis. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ó vós que credes, implorai ajuda com a paciência e a oração. Por certo, Alá é com os perseverantes. E não digais dos que são mortos no caminho de Alá, eles estão mortos. Ao contrário, estão vivos, mas vós não percebeis. E em verdade, pomo-vos à prova como algo do medo e da fome e da escassez de riquezas e de pessoas e de frutos, e alviçara o paraíso aos perseverantes. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Aqueles que quando uma desgraça os alcança dizem: por certo, somos de Alá, e por certo, a Ele retornaremos. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sobre esses são as bênçãos e a misericórdia de seu Senhor, e esses são os guiados. إن الصفا والمروة من شعائر الله. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Por certo, As-Safá e Al-Marwa estão entre os lugares sagrados de Allah. Então, quem quer que faça peregrinação à casa ou faça Al-Umrah, não haverá culpa sobre ele ao fazer vai-vem entre ambos. E quem faz voluntariamente uma boa ação, por certo Alá é agradecido, onisciente. Innalladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Por certo, os que ocultam o que fizemos descer das evidências e da orientação, depois de o havermos tornado evidente para os homens no livro, a esses Alá os amaldiçoará, e também os amaldiçoarão os amaldiçoadores. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Exceto os que se voltam arrependidos e se emendam e evidenciam a verdade, então para esses voltar-me-ei remindo-os, e eu sou o remissório, o misericordiador. Innalladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Por certo, os que renegam a fé e morrem enquanto renegadores da fé, sobre esses será a maldição de Alá e dos anjos e de toda a humanidade. Nelas serão eternos. Não se lhes aliviará o castigo, nem se lhes concederá dilação. E E vosso Deus é Deus único. Não existe Deus senão Ele, o misericordioso, o misericordiador. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari wal-fulki allati tajri fil-bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzala Allahu minas-samai min ma'in fa-ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Por certo, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, e no barco que corre no mar, com o que beneficia a humanidade, e na água que Alá faz descer do céu, com a qual vivifica a terra depois de morta, e nela espalha todo tipo de ser animal, e na mudança dos ventos e das nuvens, submetidos entre o céu e a terra, em verdade, nisso tudo, há sinais para um povo que razoa. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. E dentre os homens há quem, em vez de Alá, tome semelhantes em adoração, amando-os como se ama a Alá. E os que creem são mais veementes no amor de Alá. E se os injustos soubessem, quando virem o castigo, que toda a força é de Alá, e que Alá é veemente no castigo, não haveriam adorado os ídolos. Quando os que foram seguidos, ao verem o castigo, romperem com os que os seguiram e os laços entre eles se cortarem. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. E os seguidores dirão: se tivéssemos retorno à vida, romperíamos com eles, como eles romperam conosco. Assim Alá os fará ver que suas obras são aflições para eles, e jamais sairão do fogo. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ó humanos, comei do que há na terra, sendo lícito e benigno, e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ele não vos ordena senão o mal e a obscenidade, e que digais acerca de Alá o que não sabeis. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. E quando se lhes diz: segui o que Alá fez descer, dizem: não, mas seguimos aquilo em que encontramos nossos pais. E ainda, que seus pais nada razoassem, nem se guiassem. E o exemplo do admoestador para os que renegam a fé é como daquele que grita para o animal que não ouve senão convocar e chamar. São surdos, mudos, cegos, então não razoam. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ó vós que credes, comei das coisas benignas que vos damos por sustento e agradecei a Alá, se só a Ele adorais. Innama harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla bihi lighayri Allah. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ele vos proibiu apenas a carne do animal morto e o sangue e a carne de porco e o que é imolado com a invocação de outro nome que Alá. E quem é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor, não haverá pecado sobre ele. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaik ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim. Por certo, os que ocultam algo do livro que Alá fez descer e o vendem por ínfimo preço, esses não devorarão para dentro de seus ventres senão fogo. E Alá não lhes falará no dia da ressurreição, nem os dignificará, e terão doloroso castigo. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda wal-'adaba bil-maghfirah, fama asbarahum 'alan-nar. Esses são os que compraram o descaminho pelo preço da orientação e o castigo pelo perdão. E quanta paciência terão eles para suportar o fogo. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Isso porque Alá fez descer o livro com a verdade, e por certo, os que discrepam do livro estão em profunda discórdia. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. A bondade não está em voltardes as faces para o levante e para o poente, mas a bondade é a de quem crê em Alá e no derradeiro dia, e nos anjos e no livro, e nos profetas. E há de quem concede a riqueza, embora ela pegado, aos parentes e aos órfãos e aos necessitados, e ao filho do caminho, e aos mendigos e aos escravos. E há de quem cumpre a oração e concede a zaká, e há dos que são fiéis a seu pacto quando pactuam, e há dos que são perseverantes na adversidade e no infortúnio e em tempo de guerra. Esses são os que são verídicos e esses são os piedosos. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ó vós que credes, é-vos prescrito o talião para o homicídio, o livre pelo livre, o escravo pelo escravo, e a mulher pela mulher, e aquele a quem se isenta de algo do sangue de seu irmão, deverá seguir convenientemente o acordo e ressarci-lo com benevolência. Isso é alívio e misericórdia de vosso Senhor, e quem comete agressão depois disso terá doloroso castigo. E no talião, há vida para vós, ó dotados de discernimento, para serdes piedosos. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyah lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. É-vos prescrito quando a morte se apresentar a um de vós se deixar bens, fazer testamento aos pais e aos parentes convenientemente. É dever que entende aos piedosos. E quem o altera, após ouvi-lo, apenas haverá pecado sobre os que a alteram. Por certo, Alá é oniovinte, onisciente. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. E quem teme por parte do testador parcialidade ou pecado e faz reconciliação entre eles, sobre ele não haverá pecado. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba 'alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós para serdes piedosos. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Durante dias contados, e quem de vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias, e impende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar um necessitado. E quem mais o faz voluntariamente, visando ao bem, ser-lhe-á melhor, e jejuardes-vos é melhor, se soubesseis. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Alá vos deseja facilidade e não vos deseja dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito e para que magnifiqueis Alá, porque vos guiou e para serdes agradecidos. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. E quando meus servos te perguntarem por mim, por certo estou próximo, atendo à súplica do suplicante quando me suplica. Que eles me atendam então e creiam em mim na esperança de serem acisados. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. É-vos lícita na noite do jejum a união carnal com vossas mulheres. Elas são para vós vestimentas, e vós sois para elas vestimentas. Alá sabia que vos traíeis, e vós mesmos, a esse respeito. E ele voltou-se para vós e indultou-vos. Então agora juntai-vos a elas e buscai o que Alá vos prescreveu. E comei e bebei até que se torne evidente para vós o fio branco do fio negro da aurora. Em seguida, completai o jejum até o anoitecer, e não vos junteis a elas enquanto estiverdes em retiro nas mesquitas. Esses são os limites de Alá. Então, não vos aproximeis deles. Assim Alá torna evidentes seus sinais para os homens, a fim de serem piedosos. أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. E não devoreis ilicitamente vossas riquezas entre vós, e não as entregueis em suborno aos juízes para devorardes pecaminosamente parte das riquezas das pessoas, enquanto sabeis. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Perguntam-te pelas luas crescentes. Dize: são marcas do tempo para a humanidade e também para a peregrinação. E a bondade não está em chegardes a vossas casas pelos fundos, mas a bondade é a de quem é piedoso. E chegai a vossas casas por suas portas, e temei Alá na esperança de serdes bem-aventurados. E combatei no caminho de Alá os que vos combatem, e não cometais agressão. Por certo, Alá não ama os agressores. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. E matai-os onde quer que os acheis, e fazei-os sair de onde quer que vos façam sair. E a sedição pela idolatria é pior que o morticínio. E não os combatais nas imediações da mesquita sagrada, até que eles vos combatam nela. Então, se eles vos combaterem, matai-os. Assim é a recompensa dos renegadores da fé. E se eles se abstiverem, por certo Alá é perdoador, misericordiador. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. E combatei-os até que não mais haja sedição pela idolatria e que a religião seja de Alá. Então, se abstiverem, nada de agressão, exceto contra os injustos. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. O mês sagrado, pelo mês sagrado, e para as coisas sagradas, o talião. Então, a quem vos agredir, agredi-o de igual modo, como ele vos agrediu, e temei Alá, e sabei que Alá é com os piedosos. E despendei no caminho de Alá, e não lanceis vossas mãos à ruína, e bem fazei-o. Por certo, Alá ama os benfeitores. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ Allaha shadidul iqab. E completai a peregrinação e al-umra por Alá. E se fordes impedidos de fazê-lo, impender-vos-á o que vos for acessível das oferendas, e não rapeis vossas cabeças até que as oferendas atinjam seu local de imolação. E quem de vós estiver enfermo ou com moléstia no couro cabeludo, que o obrigue a rapar a cabeça, impender-lhe-á um resgate, jejum ou esmola ou sacrifício ritual. E quando estiverdes em segurança, aquele de vós que cumprir al-umra e usufruir o que lhe é permitido até a peregrinação, impender-lhe-á o que lhe for acessível das oferendas. E quem o não encontrar, que jejue 3 dias durante a peregrinação e 7 quando retornardes. Serão 10 dias inteiros. Isso para aquele cuja família não resida nas proximidades da mesquita sagrada. E temei Alá, e sabei que Alá é veemente na punição. Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil-hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. A peregrinação se faz em meses determinados. E quem nele se propõe à peregrinação, então não haverá união carnal, nem perversidade, nem contenda na peregrinação. E o que quer que façais de bom, Alá o sabe. E abastecei-vos. E, por certo, o melhor abastecimento é a piedade. E temei-me, ó dotados de discernimento. Leysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Não há culpa sobre vós ao buscar desfavor de vosso Senhor em vossos negócios. E quando prosseguirdes do monte Arafat, lembrai-vos de Alá junto do símbolo sagrado, e lembrai-vos bem dele como ele bem vos guiou. E por certo, ereis antes disso dos descaminhados. Em seguida, prossegui de onde prosseguem os outros homens. Implorai perdão de Alá. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. E quando houverdes encerrado vossos ritos, então lembrai-vos de Alá, assim como vos lembráveis de vossos pais, ou mais veementemente em lembrança. E dentre os homens, há quem diga: Senhor nosso, concede-nos nosso quinhão na vida terrena, e não terão, na derradeira vida, quinhão algum. E dentre eles há quem diga: Senhor nosso, concede-nos na vida terrena benefício, e na derradeira vida benefício, e guarda-nos do castigo do fogo. Ulaika lahum naseebun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Esses terão porção do que lograram, e Alá é destro no ajuste de contas. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Invocai Alá em dias contados, e quem se apressa e o faz em dois dias, não haverá pecado sobre ele, e quem se atrasa, não haverá pecado sobre ele, isso para quem é piedoso. E temei Alá, e sabei que a ele sereis reunidos. E dentre os homens há aquele cujo dito acerca da vida terrena te admira, Muhammad, e que toma Alá por testemunha do que há em seu coração, enquanto é o mais veemente inimigo. E quando volta as costas, esforça-se na terra em semear nela corrupção e em aniquilar os campos lavrados e os rebanhos, e Alá não ama a corrupção. E quando se lhe diz, temei Alá, a soberba o induz ao pecado, então basta-lhe a jena, e que execrável leito. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. E dentre os homens há quem se sacrifique em busca do agrado de Alá, e Alá é compassivo para com os servos. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Ó vós que credes, entrai na paz todos vós, e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado. E se tropeçardes após vos haverem chegado as evidências, sabei que Alá é todo-poderoso, sábio. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Não esperam eles senão que Alá chegue a eles em dosséis de nuvens, e também os anjos, e que a determinação seja encerrada, e a Alá são retornadas as determinações. Sal bani Israel kam ataynahum min ayatin bayna wa man yubaddil ni'mata Allah min بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Pergunta Muhammad aos filhos de Israel: quantos sinais evidentes lhes concedemos? E quem troca a graça de Alá após haver-lhe chegado, por certo, Alá é veemente na punição. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير بِغَيْرِ حِسَابٍ. A vida terrena aformoseou-se para os que renegam a fé, e eles escarnecem dos que creem. E os que são piedosos estarão acima deles no dia da ressurreição. E Alá dá sustento sem conta a quem quer. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. A humanidade era uma só comunidade. Então Alá enviou os profetas por alvissareiros e admoestadores. E por eles fez descer o livro com a verdade para julgar entre os homens no de que discrepavam. E não discreparam dele, senão aqueles aos quais fora concedido o livro, após lhes haverem chegado as evidências, movidos por rivalidade entre eles. Então Alá guiou com sua permissão os que creram para aquilo de que discrepavam da verdade. E Alá guia a quem quer a senda reta. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Ou supondes entrareis no paraíso enquanto ainda não chegaram a vós provações iguais às dos que foram antes de vós. A adversidade e o infortúnio tocaram-nos e foram estremecidos a tal ponto que o profeta e os que creram com ele disseram: quando chegará o socorro de Alá? Ora, por certo, o socorro de Alá está próximo. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Perguntaram-te pelo que devem despender. Dize: o que quer que despendais de bom é para os pais e os parentes e os órfãos e os necessitados e o filho do caminho. E o que quer que façais de bom, por certo, Alá é disso onisciente. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. É-vos prescrito combate, e ele vos é odioso, e quiçá odieis algo que vos seja melhor, e quiçá ameis algo que vos seja pior, e Alá sabe, e vós não sabeis. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Perguntaram-te pelo combate no mês sagrado. Dize: combater nele é grande pecado. E pecado maior perante Alá é afastar os homens do caminho de Alá e renegá-lo, e afastá-los da mesquita sagrada e fazer sair dela seus habitantes. E a sedição pela idolatria é pecado maior que o morticínio, e eles não cessarão de combater-vos até que vos façam apostatar de vossa religião, se eles o puderem. E quem de vós apostata de sua religião e morre enquanto renegador da fé, esses terão anulado as suas obras na vida terrena e na derradeira vida, e esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Por certo, os que creram e os que emigraram e lutaram no caminho de Alá, esses esperam pela misericórdia de Alá, e Alá é perdoador, misericordiador. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul feehima ithmun kabeerun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Perguntaram-te pelo vinho e pelo jogo de azar. Dize: há em ambos grande pecado e benefício para os homens, e seu pecado é maior que seu benefício. E perguntam-te o que devem despender. Dize: o sobejo. Assim Alá torna evidentes para vós os sinais para refletirdes. Acerca da vida terrena e da derradeira vida. E perguntaram-te pelos órfãos. Dize: emendar-lhes as condições de vida é o melhor. E se vos misturais a eles, são vossos irmãos. E Alá sabe distinguir o corruptor do emendador. E se Alá quisesse, embaraçar-vos-ia. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. E não exposeis as idólatras até se tornarem crentes. E em verdade, uma escrava crente é melhor que uma idólatra, ainda que a admireis. E não façais esposar vossas filhas com os idólatras até se tornarem crentes. E em verdade, um escravo crente é melhor que um idólatra, ainda que o admireis. Estes convocam ao fogo, enquanto Alá convoca com sua permissão ao paraíso e ao perdão. E Ele torna evidentes seus sinais para os homens, a fim de meditarem. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. E perguntam-te pelo menstruo. Dize, é moléstia. Então apartai-vos das mulheres durante o menstruo e não vos unais a elas até se purificarem. E quando se houverem purificado, achegai-vos a elas, por onde Alá vos ordenou. Por certo, Alá ama os que se voltam para Ele, arrependidos, e ama os purificados. Nisa'ukum harfun lakum, fa'tu harfakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Vossas mulheres são para vós campo lavrado, então achegai-vos a vosso campo lavrado, como e quando quiserdes, e antecipai boas obras para vós mesmos, e temei Alá, e sabei que deparareis com Ele. E alviçara Muhammad aos crentes o paraíso. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E não façais do nome de Alá barreira a vossos juramentos de não serdes bondosos e piedosos e reconciliadores entre as pessoas. E Alá é onisciente, onisciente. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Alá não vos culpa pela frivolidade em vossos juramentos, mas vos culpa pelo que vossos corações logram. E Alá é perdoador, clemente. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Para os que juram abster-se de estar com suas mulheres à espera de 4 meses, e se retrocederem, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E se decidirem pelo divórcio, por certo Alá é onisciente, onisciente. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. E que as divorciadas aguardem elas mesmas, antes de novo casamento, 3 períodos menstruais, e não lhes é lícito ocultarem o que Alá criou em suas matrizes, se elas creem em Alá e no derradeiro dia. E nesse ínterim, seus maridos têm prioridade em tê-las de volta, se desejam reconciliação. E elas têm direitos iguais às suas obrigações, convenientemente. E há para os homens um degrau acima delas, e Alá é todo-poderoso, sábio. الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. O divórcio é permitido por duas vezes. Então, ou reter a mulher convenientemente, ou libertá-la com benevolência. E não vos é lícito retomardes nada do que lhe haveis concedido, exceto quando ambos temem não observar os limites de Alá. Então, se vós temeis que ambos não observem os limites de Alá, não haverá culpa sobre ambos por aquilo com que ela se resgatar. Esses são os limites de Alá. Então, não os transgridais. E quem transgride os limites de Alá, esses são os injustos. فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. E se ele se divorcia dela pela terceira vez, ela lhe não será lícita novamente até esposar outro marido. E se este se divorcia dela, não haverá culpa sobre ambos ao retornarem um ao outro, se pensam observar os limites de Alá. E esses são os limites de Alá, que ele torna evidentes para um povo que sabe. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. E quando vos divorciardes das mulheres e elas atingirem seu prazo de espera, retende-as convenientemente ou libertai-as convenientemente, mas não as retenhais, prejudicando-as para infligir-lhes agressões. E quem o faz com efeito é injusto com si mesmo. E não tomeis os versículos de Alá por objeto de zombaria. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco e daquilo que ele fez descer sobre vós, o livro e a sabedoria com que ele vos exorta. E temei Alá, e sabei que Alá de todas as coisas é onisciente. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. E quando vos divorciardes das mulheres e elas atingirem seu prazo de espera, não as impeçais de esposarem seus maridos anteriores, quando concordarem entre eles convenientemente. Com isso, É exortado aquele de vós que crê em Alá e no derradeiro dia. Isso vos é mais digno e mais puro, e Alá sabe, e vós não sabeis. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. E as mães amamentam seus filhos por 2 anos inteiros. Isso para quem deseja completar a lactação. Entende ao pai o sustento e o vestir delas convenientemente. A nenhuma alma é imposto senão o que é de sua capacidade. Que nenhuma mãe seja prejudicada por causa de seu filho, nem o pai por causa de seu filho. Entende ao herdeiro fazer o mesmo. E se ambos desejam desmama de comum acordo e mútua consulta, não haverá culpa sobre ambos. E se desejais amamentar vossos filhos com amas, não haverá culpa sobre vós quando entregardes convenientemente o que prometestes conceder-lhes. E temei Alá, e sabei que Alá do que fazeis é onividente. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. E os que dentre vós morrerem e deixarem mulheres, essas aguardem 4 meses e 10 dias. Então, quando atingirem seu prazo de espera, não haverá culpa sobre vós pelo que fizerem com si mesmas convenientemente, e Alá do que fazeis é conhecedor. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. E não há culpa sobre vós em insinuardes às mulheres propostas de casamento ou em ocultardes esta intenção em vossas almas. Alá sabe que vos estareis lembrando delas, mas não vos comprometais secretamente com elas, exceto se lhes disserdes dito conveniente, e não decidais consumar os laços matrimoniais até que a prescrição atinja seu termo. E sabei que Alá sabe o que há em vossas almas. Então, precatai-vos dele, e sabei que Alá é perdoador, clemente. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Não há culpa sobre vós se vos divorciais das mulheres, desde que não as hajais tocado ou não hajais proposto farida má. E mimoseai-as, o próspero conforme suas posses, e o carente conforme suas posses, com mimo conveniente. É dever que impende aos benfeitores. قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. E se vos divorciais delas, antes de havê-las tocado, e após haver-lhes proposto farida, caber-lhes-á a metade do que houverdes proposto, exceto se abrem mão disso, ou faz aquele em cujas mãos estão os laços matrimoniais. E abrirdes mão disso é mais próximo da piedade. E não vos esqueçais do favor entre vós. Por certo, Alá do que fazeis é onividente. Custodiai as orações, e em particular a oração mediana, e levantai-vos, sendo devotos a Alá. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Mas se temeis um inimigo, orai andando ou montados. E quando estiverdes em segurança, invocai Alá e cumpri a oração, como ele vos ensinou o que não sabíeis. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. E os que entre vós morrerem e deixarem mulheres, devem deixar testamento às suas mulheres, legando-lhes provisão por um ano, sem fazê-las sair de suas casas. E se elas saírem, não haverá culpa sobre vós pelo que elas fizerem de conveniente com si mesmas. E Alá é todo-poderoso, sábio. E as divorciadas têm direito de mimo conveniente. É dever que entende aos piedosos. Assim, Alá torna evidentes para vós seus versículos para razoardes. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyaahum. Inna Allah ladhu fadlin 'alan nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Não viste, Muhammad, os que saíram de seus lares aos milhares para se precatarem da morte? Então Alá lhes disse: morrei. Em seguida, ele deu-lhes a vida. Por certo, Alá é obsequioso para com os homens. Mas a maioria dos homens não agradece. E combatei no caminho de Alá, e sabei que Alá é oniovinte, onisciente. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Quem empresta um bom empréstimo a Allah, ele lhe o multiplicará muitas vezes, e Allah restringe e prodigaliza sua graça, e a ele sereis retornados. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Não viste os dignatários dos filhos de Israel depois de Moisés? Quando disseram a um de seus profetas: envia-nos um rei, nós combateremos no caminho de Alá. O profeta disse: quizá não combatesseis, se vos fosse prescrito o combate? Disseram: e por que razão não combateríamos no caminho de Alá, enquanto com efeito nos fizeram sair de nossos lares e nos separaram de nossos filhos? Então, quando lhes foi prescrito o combate, eles, exceto alguns poucos, voltaram às costas, e Alá dos injustos é onisciente. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. E seu profeta lhes disse: por certo, Alá, com efeito, enviou-vos Talut por rei. Disseram: como ele pode ter a soberania sobre nós, enquanto temos prioridade sobre ele na soberania, e a ele não foi concedida abundância de riquezas? O profeta disse: por certo, Alá escolheu-o sobre vós, e acrescentou-lhe grandeza em ciência e em força física. E Alá concede sua soberania a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. E seu profeta lhes disse: por certo, o sinal de sua soberania é que vos chegará a arca, nela há a serenidade de vosso Senhor e relíquias, das que deixou a família de Moisés e a família de Arão. Os anjos a carregarão. Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. E quando Talut partiu com o exército, disse: Por certo, Alá vos estará pondo à prova com um rio. Então quem dele beber não será mais dos meus, e quem não o provar será dos meus, exceto aquele que apanhar com a mão um pouco de água. Então dele beberam, exceto poucos dentre eles. E quando Talut o atravessou com os que criam com ele, os demais disseram: Não temos força hoje para combater Golias e seu exército. Os que pensavam que deparariam com Alá disseram: Que de vezes um pequeno grupo venceu um grande grupo com permissão de Alá, e Alá é com os perseverantes. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. E quando saíram ao encontro de Golias e seu exército, disseram: Senhor nosso, verte sobre nós paciência e torna firmes nossos passos e socorre-nos contra o povo renegador da fé. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Então derrotaram-nos com a permissão de Alá, e Davi matou Golias, e Alá concedeu-lhe a soberania e a sabedoria, e ensinou-lhe algo do que ele quis. E se Alá não detivesse os homens uns por outros, a terra corromper-se-ia, mas Alá é obsequioso para com os mundos. Tilka ayatullah natluha alayka bilhaqq wa innaka laminal mursalin. Esses são os versículos de Alá. Recitamo-los para ti, Muhammad, com a verdade, e por certo, tu és dos mensageiros. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Desses mensageiros, preferimos uns aos outros. Dentre eles há aquele a quem Alá falou, e a algum deles ele elevou em escalões, e concedemos a Jesus, filho de Maria, as evidências e amparamo-lo com o Espírito Sagrado. E, se Alá quisesse, não se haveriam entrematado os que foram depois deles, após lhes haverem chegado as evidências, mas discreparam. Então, dentre eles, houve quem cresce, e dentre eles, houve quem renegasse a fé. E se Alá quisesse, não se haveriam entrematado, mas Alá faz o que deseja. Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Ó vós que credes, despendei do que vos damos por sustento antes que chegue um dia em que não haverá venda nem amizade nem intercessão, E os renegadores da fé são eles os injustos. Allah, la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis-samawati wa ma fil-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alá, não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo. Não o tomam nem sonolência nem sono. Dele é o que há nos céus e o que há na terra. Quem intercederá junto dele senão com sua permissão? Ele sabe seu passado e seu futuro. E nada abarcam de sua ciência, senão aquilo que ele quer. Seu trono abrange os céus e a terra, e não o afadiga custodiá-los. E ele é o Altíssimo, o Magnífico. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Não há compulsão na religião. Com efeito, distingue-se a retidão da depravação. Então, quem renega At-Tahut e crê em Alá, com efeito, ater-se-á a firme alça incorrompível. E Alá é oniovinte, onisciente. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Alá é o protetor dos que creem, fá-los sair das trevas para a luz. E quanto aos que renegam a fé, seus protetores são At-Tahut. Fazem-nos sair da luz para as trevas. Esses são os companheiros do fogo. Nele serão eternos. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Não viste aquele que, porque Alá lhe concedera a soberania, argumentou com Abraão sobre seu Senhor? Quando Abraão disse, meu Senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. O outro disse, eu também dou a vida e dou a morte. Abraão disse, e por certo, Alá faz vir o sol do levante. Faze-o, pois, vir do poente. Então ficou atônico quem renegou a fé, e Alá não guia o povo injusto. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ou aquele que passou por uma aldeia enquanto deitada abaixo sobre seus tetos, disse: como Alá dará vida a esta depois de morta? Então Alá fê-lo morrer por 100 anos. Em seguida ressuscitou-o. Disse ele: quanto tempo permaneceste morto? Disse: permaneci um dia ou parte de um dia. Alá disse: não, mas permanecestes 100 anos. Então olha para teu alimento e para tua bebida, nada se alterou. E olha para teu asno, e isso para que façamos de ti um sinal para a humanidade. E olha para os ossos de teu asno, como os erguemos para recompô-los. Em seguida, revestimo-los de carne. E quando isso se tornou evidente para ele, disse: sei que Alá, sobre todas as coisas, é onipotente. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. E quando Abraão disse: Senhor meu, faze-me ver como dás a vida aos mortos. Alá disse: e não crês ainda? Abraão disse: sim, mas é para que meu coração se tranquilize. Alá disse: então toma 4 pássaros e aproxima-os de ti e corta-os. Em seguida, coloca parte deles sobre cada montanha. Depois convoca-os. Eles chegarão depressa a ti, e sabe que Alá é todo-poderoso, sábio. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. O exemplo dos que despendem suas riquezas no caminho de Alá é como de um grão que germina 7, em cada espiga 100, e Alá multiplica a recompensa a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Os que despendem suas riquezas no caminho de Alá, em seguida não fazem seguir o que despenderam nem de alarde, nem de moléstia, terão seu prêmio junto de seu Senhor. E nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Wallahu ghaniyyun halim. Dito conveniente e perdão são melhores que esmola seguida de moléstia. E Alá é bastante a si mesmo, clemente. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ó vós que credes, não derrogueis vossas esmolas com o alarde e a moléstia, como quem despende sua riqueza por ostentação, para ser visto pelos homens, e não creem em Alá e no derradeiro dia. E seu exemplo é como o de uma rocha sobre a qual há pó. Então, uma chuva intensa a alcança e a deixa lisa. Tais homens não poderão beneficiar-se em nada do que lograram. E Alá não guia o povo renegador da fé. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. E o exemplo dos que despendem suas riquezas em busca do agrado de Alá e com a firmeza de suas almas é como de um jardim em um outeiro. Uma chuva intensa alcançou-o, então deu em dobro seu fruto. E se chuva intensa não o alcançasse, haveria orvalho. E Alá do que fazeis é onividente. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Acaso algum de vós almejaria ter um jardim de tamareiras e videiras, abaixo do qual os rios correm, e no qual há toda espécie de frutos, e que a velhice o alcançasse enquanto tem indefesa descendência? Então uma tempestade, continente de fogo, alcançasse seu jardim e o queimasse? Assim Alá torna evidentes para vós os sinais para refletirdes. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ó vós que credes, despendei das coisas boas que haveis logrado e do que nós vos fizemos sair da terra. E não recorrais ao que é vil, para dele despenderdes, sendo que o não tomaríeis, a não ser que a ele fechassem os olhos. E sabei que Alá é bastante a si mesmo louvável. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Satã promete-vos a pobreza e ordena-vos a obscenidade. E Alá promete-vos perdão dele e favor. E Alá é munificente, onisciente. Yu'ti al-hikmata man yasha. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ele concede a sabedoria a quem quer, e àquele a quem é concedida a sabedoria. Com efeito, é-lhe concedido um bem abundante, e não meditam senão os dotados de discernimento. E o que quer que despendais ou voteis em votos, Alá por certo o sabe, e não há para os injustos socorredores. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Se mostrais as esmolas, quão excelente é! Mas se as escondeis e as concedeis aos pobres, é-vos melhor. E ele vos remirá algo de vossas más obras, e Alá do que fazeis é conhecedor. Laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khayrin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah wa ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Não te entende, Muhammad, guiá-los para o bom caminho, mas Allah guia quem quer, e o que quer que despendais de bom é para vós mesmos. E não deveis despender senão para buscar a face de Alá. E o que quer que despendais de bom, vos será compensado, e não sofrereis injustiça. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Dai vossas esmolas aos pobres, que impedidos pelo combate no caminho de Alá, não pode percorrer a terra para ganhar seu sustento. O ignorante supõe-nos ricos por suas maneiras recatadas, tu os reconheces por seu semblante, não pedem esmola aos outros insistentemente. E o que quer que despendais de bom, por certo, Alá é disso onisciente. Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Os que despendem suas riquezas, quer de noite, quer de dia, secreta e manifestamente, terão seu prêmio junto de seu Senhor, e nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. Os que devoram a usura não se levantam senão como se levanta aquele que Satã enfurece com a loucura. Isso porque dizem, a venda é como a usura, ao passo que Alá tornou lícita a venda e proibiu a usura. Então aquele a quem chega exortação de seu Senhor e se abstém da usura, a ele pertencerá o que se consumou e sua questão será entregue a Alá. E quem reincide, esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. Alá extermina a usura e faz crescer as esmolas. E Alá não ama a nenhum ingrato pecador. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Por certo, os que creem e fazem as boas obras e cumprem a oração e concedem a zaká terão seu prêmio junto de seu Senhor. E nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ó vós que credes, temei Alá e deixai o que resta da usura, se sois crentes. E se o não fazerdes, certificai-vos de uma guerra de Alá e de seu mensageiro. E se vos voltardes para Alá arrependidos, tereis vosso capital. Não estareis cometendo injustiça, nem sofrendo injustiça. E se um devedor estiver em dificuldade, concedei-lhe espera até que tenha facilidade. E fazer descaridade vos é melhor, se soubesseis. E guardai-vos de um dia em que sereis retornados a Alá. Em seguida, cada alma será compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu walyaktub baynakum katibun bil'adl. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ó vós que credes, se contrairdes uns com os outros dívida por tempo designado, escrevei-a, e que um escrivão vô-lo escreva entre vós com a justiça. E que nenhum escrivão se recuse a escrever, conforme o que Alá lhe ensinou. Então que ele escreva, e que o devedor dite a dívida, e que tema Alá seu Senhor, e que dela nada subtraia. E se o devedor for inepto, ou indefeso, ou incapaz, ele mesmo de ditar, então que seu tutor dite com a justiça, e tomai duas testemunhas dentre vossos homens, e se não houver dois homens, então um homem e duas mulheres dentre quem vós aceitais por testemunhas, pois se uma delas se descaminha da lembrança de algo, a outra a fará lembrar, e que as testemunhas não se recusem quando convocadas para testemunhar, e não vos enfadeis de escrevê-la, pequena ou grande, até seu termo. Isso vos é mais equitativo diante de Alá, e mais reto para o testemunho, e mais adequado para que não duvideis, exceto se há mercadoria presente negociada entre vós. Então não há culpa sobre vós em a não escreverdes, e tomai as testemunhas se comerciais, e que se não prejudiquem nem escrivão, nem testemunha, e se o fizerdes, haverá perversidade em vós, e temei Alá, e Alá vos ensinará, e Alá de todas as coisas é onisciente. كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. E se estáis em viagem e não encontrais escrivão, que haja um penhor entregue em mão, e se algum de vós confia a outra em um depósito, então aquele a quem foi confiado este restitua seu depósito e que tema lá seu Senhor, e não oculteis o testemunho, e quem o oculta, por certo, seu coração será pecador, e Alá do que fazeis é onisciente. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. De Alá é o que há nos céus e o que há na terra. E se mostrardes o que há em vossas almas, ou o esconderdes, Alá vos pedirá conta disso. Então ele perdoa quem quer e castiga a quem quer. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. Aman ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. O mensageiro crê no que foi descido para ele de seu Senhor, e assim também os crentes. Todos creem em Alá e em seus anjos e em seus livros e em seus mensageiros, e dizem: não fazemos distinção entre nenhum de seus mensageiros, e dizem: ouvimos e obedecemos. Rogamos teu perdão, Senhor nosso, e a ti será o destino. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alá não impõe a alma alguma, senão o que é de sua capacidade. A ela o que logrou de bom, e contra ela o que cometeu de mal. E dizem, Senhor nosso, não nos culpes, se esquecemos ou erramos. Senhor nosso, e não nos carregues de pesados fardos, como deles carregaste aos que foram antes de nós. Senhor nosso, e não nos carregues daquilo para o que não temos força, e indulta-nos e perdoa-nos e tem misericórdia de nós. Tu és nosso protetor, então socorre-nos contra o povo renegador da fé.